Bem-vindos a mais uma edição do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, um programa que, na Boa Nova, dá voz às bandas que andam em destaque durante uma semana aqui na Boa Nova. E o destaque desta semana, já todos sabem que é Mão Morta, e é esse propósito, e falamos numa altura em que os Mão Morta editam um novo álbum, Pesadelo em Peluche, e que estão a comemorar 25 anos. Álbum esse que tem uma edição também em vinil, vinil de 12 polegadas, um LP, e que tem entre as particularidades, por exemplo, um dueto com Fernando Ribeiro, dos Moonspell. Este álbum, que tem por base e ponto de partida um livro de J.G. Ballard, The Atrocity Exhibition, vem na altura em que os 25 anos de carreira dos Mão Morta são comemorados também uma reedição dos seus 4 primeiros álbuns, alguns deles estavam esgotados pela Cobra, a sua editora, uma edição limitada que se titula Mão Morta 1978-1992. Mas a propósito dos Mão Morta, resolvemos ter um convidado, alguém que para entrevistar Adolfo Luxúria Carnaval, e falamos do nosso colega, porque enfim é um tema que lhe é sujamente conhecido, falamos do Luís Antero, de que já colaborou connosco na entrevista do Dead Combo, e que, enfim, podemos já dizê-lo aqui, irá colaborar connosco, embora o convite não tenha sido feito ainda, mas numa entrevista que irá fazer dentro de dias com os Pop Del Arte. Pop Del Arte esses que aparecem também dentro de dias com um novo álbum. Mas enfim, são coisas para ficar atentos. Então, na próxima hora de emissão, vou estar com o Luís Antero com a entrevista Adolfo Luxúria Carnaval. Espero que seja de vocês. O ar morno e sufocante penetrava pela janela. Esmagada pela quentura, parecia estar deserta. Concentrados à beira-mar, muitos corpos escaldados, estendidos uns sobre os outros, como nacos de vianda nos balcões. Adolfo Júlio Canibal, em primeiro lugar, muitos parabéns, quer pelo novo álbum, quer pelos 25 anos de carreira que estão a festejar neste momento. Depois do conceptual Cantos de Maldoror, voltam com um Pesadelo de Peluche e um registro mais familiar dentro daquilo que podemos designar o som Mão Morta. Concorda com esta afirmação? Sim, é um disco que bebe, em termos estritamente musicais, que bebe matrizes mais clássicas, não é? Uhum. O Maldoror era um espetáculo particular, a música um bocado à imagem do que tínhamos feito com o Müller, ou o que fizemos depois com as bandas sonoras para os filmes da Mayer. Era uma música muito baseada na eletrónica e que pretendia fazer, de alguma forma, a banda sonora para as palavras do Conto de Raymond. Uhum. Aqui voltamos ao rock mais primário, aqui ao formato de canção mais clássico. É evidente que exploramos um disco só com este tipo de formato que nunca tínhamos feito até hoje, mas a sonoridade é uma sonoridade mais conhecida, no mínimo, não é? Exato. Do repouso. carnal. Eu pego nessas palavras justamente a ouvir o álbum. Por vezes tenho a sensação que existem ali temas até um pouco mais radio-friendly do que aquilo que era de se esperar dos Mão Morta. Sim, a intenção não foi realmente essa. Nós quisemos pegar em matrizes, em tipos de canções, de formatos de canções, de sonoridades de canções que tinham sido estabelecidas pelos últimos anos, pelos últimos 20, 30 anos da história do género, da história do rock. É evidente que ao pegarmos no formato de canção típico, que tem a duração de 3 minutos, 3 minutos e meio, 2 minutos e qualquer coisa, e que tem uma estrutura de introdução, de estrofe, refrão, estrofe, refrão, bridge, refrão. É evidente que isto é matéria-prima das rádios, né? Portanto, é o tipo de formato que as rádios efetivamente utilizam. Daí haver essa questão de serem canções ou de serem obras mais radio-friendly. Porque efetivamente são. Não foi com esse objetivo, mas o resultado efetivamente é esse. E um bom resultado desde já. Conheci-o numa tarde de chuva, quantas resinas coloridas que lhe simulavam danos cerebrais. Escorriam pela cara e lhe empapavam o colarinho. Tinha inaugurar uma exposição de quadros abstratos, que era uma sucessão de volumes vagamente parecidos com dunas, dando a ilusão de um corpo humano em movimento. A morte não é mais do que uma predisposição para a horizontalidade, disse-lhe à queima-roupa. Para fazer de morto Thank you. O regresso a uma major, neste caso a Universal, parece estar a permitir dar uma super exposição ao lançamento de Pesadelos de Peluche, já que o grupo aparece em tudo quanto é meio de comunicação social. Por outro lado, a cobra parecia ser o ninho perfeito para a forma de estar diletante dos Mão Morta. Por que arriscaram a regressar a uma multinacional? Bom, nós utilizamos a cobra... Ou criámos a cobra essencialmente para editar outros artistas, outros autores. Aproveitámos o facto de fazermos alguns formatos que não têm grande investimento financeiro, nomeadamente gravações ao vivo, para também a cobra, por um lado, permitir à cobra ter algum fundo de maneio que pudesse depois ser investido, né, em autores que nem sempre garantem e quase nunca garantem o retorno financeiro do investido, né? Uhum. De maneira que a perspectiva era esta e continua a ser esta, né? No meio houve uma exceção, que foi a edição do Nus, que é um álbum de estúdio pela Cobra. Exato. Mas essa edição não foi uma edição pretendida. Nós tínhamos um contrato para a edição do Nus com uma outra editora. Na altura, a música... Música Ativa, já não lembro como é que chamava, mas já não existe. Só que, a meio do percurso, houve desentendimentos e de maneira que cortamos esse contrato com essa editora. Tentamos ainda, uma vez que já havia investimentos feitos, que o disco fosse editado por outras editoras, nomeadamente, na altura contactámos, inclusive, a Universal, mas, derivada do contexto da época em que começava a haver uma crise discográfica, o facto do disco já estar gravado, as editoras terem acesso ao disco e sentirem que o disco não era comercial, começava logo um tema de 20 e tal minutos, etc. Portanto, todas as editoras a quem batemos à porta recusaram a edição do disco, com medo de perderem dinheiro com essa edição. Pois. E de maneira que nós não tivemos outra alternativa senão virarmos para a cobra, que acabou por funcionar por ironia com o objetivo para que tinha sido formado, isto é, como boia de salvação para quem não conseguia outras edições. Nunca pensamos é que fosse boia de salvação para nós, né? Mas a coisa até correu bastante bem, foi o disco do João Morta mais vendido. Teve consequências negativas para nós, ou seja, perdemos imenso tempo a engendrar programas de promoção, esquemas de promoção, a fazer todo esse tipo de coisas que não era isso que nos havia fazer, provavelmente, né? Claro. Mas que havia que dar um mínimo de retorno ao investimento feito nessa gravação. E nomeadamente, por exemplo, eu nunca tive tempo sequer para aprender as letras das canções do Nus, porque nunca tive tempo. A cabeça estava demasiado ocupada com outras coisas, com outros problemas, para conseguir concentrar-me no decorar das letras das canções, de outros temas. De maneira que este regresso ao Universal, no fundo, é do nosso ponto de vista é um voltar à normalidade, ou seja, é ter alguém que corra o risco e que faça o investimento que são investimentos avultados de um disco de estúdio, e que nós possamos ficar livres de todo esse trabalho e toda essa preocupação, que é não ficar ao IoT com dinheiro investido. Eu lembro que na altura do Nus tivemos que fazer especificamente o empréstimo bancário, porque efetivamente a cobra não tem fundo de maneio que permita cobrir investimentos desta ordem, não é? Claro. De maneira que a preocupação de pagar o investimento, de pagar o investimento, de pagar o empréstimo, tudo isso nos tracionou imenso a cabeça. Portanto, preferimos de longe, não temos esse papel, continuar a cobra a funcionar como tem funcionado, com investimentos reduzidos, que possam dar a conhecer outros artistas, mas que os artistas sintam que é um patamar de projeção e não um contrato definitivo. Portanto, pôr os artistas também a funcionar com a cobra, em que a cobra continua a ter coisas de uma morte que não tem interesse comercial das editoras, de editoras e de fotos. divulgação de coisas estranhas, que possam dar um empurrão a outros artistas, mas não com uma editora a competir no mercado normal e no mercado dos discos de estúdio de grande público, porque aí não tem capacidade financeira, nem tem de mão de obra para isso. Claro, também não é esse o objetivo, não é? Exato. Na altura da edição de Nuxa, eu e e outras pessoas comentavam justamente como é que os Mão Morta na altura não foram aceitos por nenhuma multinacional. Enfim, era quase que estar a dizer é uma das mais importantes bandas do panorama nacional, tipo, pá, vocês não valem o nosso risco, têm que se safar de outra forma. Sim, as editoras não acreditaram, também eu percebo, porque estavam a ver os seus as perdas enormes a terem com a divulgação pela net das obras, portanto não sabiam muito bem que tipo de artista daqui se afetava, qual a profundidade do fenómeno, quanto tempo ia durar, portanto preferiam não arriscar. Claro. Portanto, uma editora vive, uma editora dessas vive, não é para fazer para divulgação de música, vive para ganhar dinheiro, portanto, claro. A música para eles é um negócio e na perspectiva de negócio era um risco demasiado negro, de maneira que não arriscaram. A ironia é que efetivamente o disco acabou por se tornar uma muito bem sucedida edição, não só artística, mas também comercial. Foi o nosso disco mais vendido sempre, de maneira que veio pôr em causa toda a perspectiva das editoras relativamente ao que é ou não é uma obra comercialmente rentável. E abrir também novas perspectivas para novas edições. Também nos parece que algumas editoras até há bem pouco tempo estavam completamente formatadas e não estavam bem a querer ver o que é que estava a passar à sua volta. Pois, e efetivamente isso vai mudar tudo. Claro. Não esse disco de João Morta, mas tudo novo panorama. Exatamente. Que rodeia a indústria musical, nomeadamente a internet. Falar em internet, vocês há alguns meses tornaram-se no primeiro grupo português a lançar uma aplicação no iTunes que permite misturar faixas vossas os utilizadores são os vossos. Talvez não fosse este o tipo de opção que se esperaria de um grupo como o vosso. O que vos levou a lançarem-se neste voo? Bom, nós temos um fã que é um crânio, que é uma barra nas novas tecnologias, aliás, é sempre convidado para grandes congressos internacionais, dos novos produtos, etc. E ele é que nos impingiu, entre aspas, essa ideia, não é? Portanto, ele achava que com o iTunes, na base de dados não tinha nada, não tinha nenhum grupo português, e ele estava entusiasmadíssimo que nós fôssemos os primeiros a aparecer nessa base de dados, que ele tratava de tudo, que pediu-nos coisas específicas, uma malha de baixo, uma malha de guitarra, uma cena de voz, portanto, que ele faria tudo o resto, e foi o que efetivamente aconteceu. Inclusive, tratou do licenciamento junto da iTunes, da colocação do produto na base de dados da iTunes, e o que nos deixou muito contentes, como é evidente, porque claro, acho que no fundo não passa de uma brincadeira, para as pessoas brincarem ao lado lúdico da internet, mas é engraçado estar lá, e é engraçado ter sido os primeiros a estar lá, e acho que continuamos a ser os únicos portugueses, e muito se deve, não, tudo se deve a essa pessoa, né? Muito bem, é de facto muito interessante poder brincar com os vossos sons. Suspirar por teus olhos verde mar, agarrado ao televisor como o velho caçador, só à espera de te ver e desfrutas do lazer. Desse anúncio ao shampoo inspirado por baixo, é mais fácil perceber fácil antever a chegada de um tufão do que achar no manual instruções para deslindar os novelos da paixão. Quando surges no ecrã pelo meio da manhã, teu jeito de sorrir, tua pele a reluzir, numa imagem estival que te deixa sem igual. Amor, talha-me a mudez de um amor sem arnês. É mais fácil perceber como voa um avião. É mais fácil numa FNAC do Chiado, tive a ocasião de lhe perguntar, já tinham ido ao Burroughs, já tinham ido ao Ginsberg, quando é que iriam ao Kerouac? O que o Adolfo me respondeu que o Kerouac e toda a beat, portanto, já lá estavam, quer de uma forma, quer de outra. Mas o Werner Müller, o Debord, o Sade, o Ducasse, agora o Ballard, enfim, são inúmeras as referências literárias na discografia de João Morta. Há algum autor português, além do Luís Pacheco, que é citado no Divino Marquês, cuja obra pudesse servir como pano de fundo a um disco da banda? Não há muitos autores portugueses que nos encham as medidas, mas de qualquer maneira, para além de Luís Pacheco, já há outro autor português que já foi citado e parafraseado em Músicas de uma Morta, que é o Alberto Helder. Mas enquanto obra, são coisas demasiado pessoais e demasiado poéticas, digamos, para serem trabalhadas. Só pegando mesmo, palavras e musicadas, poemas, nomeadamente do Alberto Helder, que tem coisas fabulosas, não é? Nem a escrita metálica e de uma frieza quase científica do Gonçalo M. Tavares? Não. Eu gosto do Gonçalo Tavares, quer dizer, gosto do que li dele, não conheço a atualidade, as leis disso. Uhum. Mas não me parece que tenha algo a ver com o universo. Com o nosso universo. Uhum. Os helicópteros sobrevoam como insetos gigantes, o aeroporto deserto. Corre a esconder-me no hangar abandonado. Quantos carros da polícia passam a toda a velocidade pela via rápida, luzes e sirenes ligadas. Não me sai da retina a imagem dos corpos empilhados numa gigantesca tocha humana para impedir a propagação de doenças. Nem o olhar impassível do pivô televisivo ao anunciar o recolher obrigatório permanente depois de confirmados os efeitos mortais da vacina até então administrada para supostamente prevenir o contágio. Alertas para essa possibilidade tinham sido sistematicamente denegridos como emanações da teoria da conspiração, mas afinal revelavam-se verdadeiros. Pois foi conspiração. Aeroporto e desaparecer no bosque que a circunda, nas ruínas calcinadas do antigo bairro operário. Não consigo deixar de me interrogar se a mortandade foi mesmo deliberada, como muitos vaticinam, ou mero acidente provocado pela ânsia de lucro e a colocação no mercado de um produto mal testado. O certo é que a pandemia não passou de um colossal embusto mediático destinado a predispor o público à vacinação. Anos de carreira para uma banda de espectro alternativo é um feito assinalável. Esta parece um clichê, mas qual o segredo de se manterem juntos até aqui? O frenesinho do rock and roll é suficiente ou existe algo mais que vos agarre ao prazer da construção musical? Eu penso que o facto de, por um lado, não vivermos da música, isto é, não termos compromissos e estarmos da música apenas porque gostamos dela, não é? Porque isso nos dá prazer. É o motivo primeiro e principal, bastante da música, ajuda muito a que não haja conflitos, a que o gosto se mantenha e que a experiência e que a descoberta seja permanente, porque não estamos agarrados a fórmulas, não é nada que nos esqueça, digamos. A música para nós é uma descoberta, a ideia de fazer um disco é sempre uma ideia de partir para um novo patamar, para descobrir novos sons, para descobrir novas formas de construir uma canção, para descobrir um novo universo. Portanto, há sempre um lado de descoberta que está intrinsecamente ligado a um lado de prazer, que efetivamente faz com que as coisas se mantenham, que nós não chegamos a uma altura e digamos que estamos fartos de fazer isto. Isto tem muito a ver com o lado, efetivamente, de não dependermos da música, de não estarmos dependentes da sua boa aceitação, nomeadamente comercial. Portanto, também isso não suscita atritos entre nós, porque estamos perfeitamente a marimbar, a coisa vai ser boa, bem ou mal recebida, se vai vender muito, se vai vender pouco, nós interessa-nos é que o que estamos a fazer nos dê prazer. E portanto, isso faz com que não tínhamos reações negativas, não tínhamos stress, não tínhamos esse tipo de desentendimentos que fazem com que a maior parte das vezes uma banda termine. Claro. Com a banda seu lado. As cicatrizes avermelhadas do jovem piloto traçavam uma fina teia sobre o seu rosto, deixando adivinhar um mapa para o labirinto de mil acidentes amorosos. Esta entrevista está a ser conduzida a partir de uma rádio de interior, portanto, Rádio Boa Nova, aqui em Oliveira do Hospital, mesmo no sopé da Serra da Estrela, mas por aqui passam os Mão Morta, por aqui passam outras bandas de aspecto mais alternativo nacionais. Eu perguntava-lhe se acha que a rádio hoje, e com a formatação playlist que está adstrita, se ainda faz algum sentido termos rádio neste contexto de promoção de bandas e de novas bandas, principalmente no interior do país. Bom, eu acho que a rádio, de uma forma geral, tem um grande inimigo, mais do que provavelmente as editoras, que é a internet. Uhum. Né? Porque, efetivamente, a rádio como se formatou nos últimos anos, nomeadamente com as playlists, e querendo ser todas de grande público, nenhuma delas se especializando num género musical, isto vou falando das rádios musicais, não se especializando num género musical ou num subgénero, como acontece lá fora, o grande inimigo em termos de promoção, em termos de acesso e em termos de divulgação é efetivamente a internet, porque faz o que a rádio faz sem os constrangimentos da playlist que a rádio tem, não é? Claro. Agora, eu acho que a rádio continua a ser insubstituível enquanto mídia, porque uma rádio tem uma coisa que a net não tem, que é o olhar crítico. Uhum. Não é o olhar crítico que faz com que uma rádio utilize playlists, porque esse não é um olhar crítico, é um olhar meramente digamos, meramente comercial, uhum. tentativa de chegar aos ouvidos do que a rádio ou que o seu responsável pelas playlists acha que é o gosto comum do maior número possível de pessoas, não é? Mas um olhar crítico no sentido em que pode, porque tem palavra, porque tem locutores, porque tem pessoas, pode efetivamente criar dinâmicas de análise, de observação e de crítica da própria música que passa e que no fundo é grande parte da sua matéria-prima, não é? Interligá-la com o quotidiano, com questões locais, etc. Portanto, tudo isso, e aí as rádios locais ganham um papel acrescido, não é? Porque aí as rádios são praticamente insubstituíveis. Esta é a história de Tiago Capitão, que foi maoísta no tempo da revolução e negreiro quando passou a confusão. O seu poder subterrâneo edificou ao acaso das férias pelo Mediterrâneo, de Gibraltar a Porto Fino, onde encantava com seu ar ladino os turistas mais ávidos da agitação. E quando soprava o vento suão, organizava escabrosos carnavais, onde virgens de enigmáticas origens, manancial de carne fresca, que desembarcava em misteriosos barcos de pesca, eram sacrificadas ao cruel manejo dos bacantes inflamados de desejo. Nas noites de lua cheia, formava pretendidas epopeias por vivendas que sabia desocupadas e que eram então arrombadas, profanadas e mesmo incendiadas numa volúpia de destruição que ia firmando a reputação. Criou assim uma horda de veraneantes unidos por um mesmo brado viciante. Propícia para lhe deitar a mão.

de agenciamento de concertos, não é? Uhum. Depois, lá mais para o final do ano, depois do verão, digamos, é que vamos ver como é que as coisas, quais são as perspectivas e se efetivamente avançamos já este ano com uma digressão de pequenos passos, ou se deixamos isso apenas para o próximo ano. Mas digamos que a ideia da digressão por pequeno espaço é uma ideia que está sempre presente em nós, não é? Claro, eu pergunto isto porque estando nós aqui no interior do país, como há pouco referi, enfim, estamos aqui entre Viseu e Coimbra, agora com as novas autoestradas, para além das autoestradas da comunicação, as outras, já estamos um bocadinho mais perto de quase tudo. E lembro, por exemplo, fui ver os Cantos a Viseu, e outros espetáculos, quando queremos ver os Mão Morta, temos que ir ao Viseu ou a Coimbra. Já estiveram quase para vir ao Oliver do Hospital, mas ainda não foi possível. Aliás, penso que até está apalavrado um jantar com os Mão Morta aqui numa quinta bem próxima. Vamos ver se... Eu vou. É isso. Vamos ver se conseguimos levar isso a bom porto. Adolfo, foi um grande prazer falar consigo. Os maiores sucessos para os Mão Morta daqui para a frente. E pronto, esperamos por vós daqui a 25 anos novamente. Esperemos ir aí mais cedo que isso. Nós também esperamos. Muito obrigado. Adeus. Um abraço. A luz dos faróis iluminava a autoestrada, traçando sucessivas diagonais numa geometria perfeita, com as luzentes linhas laterais. Quando vi os estranhos grafitos representando corpos desnudos e esgares faciais, lembravam uma coleção de fotografias pornográficas encenadas como memórias seráficas de um pesadelo, com figuras iconográficas, vedetas televisivas, políticos conhecidos em posições sáficas. O córtex cerebral essa informação e registra a reação da medula espinal. O córtex cerebral processa a informação e registra a reação da medula espinal. Que a velocidade imprimia convulsões orgásticas de desconhecida intensidade, e as pernas roliças de AM em pujantes tesouradas de feroz carnalidade. Cerebral. acesso à informação e registar.